Aí 3R, eu quero te fazer um convite. Eu sei que é meio difícil, mas pra Jesus nada é impossível. Eu quero te fazer um convite pra fazer um som. Que tu acha? Tamo sempre, se for por Deus. Tô sempre junto contigo, tu sabe o jeito. Amém, amém. E amém. Que Deus seja por nós. Em meia solidão, um homem sobrevive alimentado pela fé que ainda nele existe. Bate forte o coração, aumentando o desespero. O homem na batalha se torna refém do medo. Não posso desistir. Devo de ser valente como foi também Davi. As perseguições fazem parte do contexto. No deserto que se aprende a pagar o preço. Lutas, angústias, dor e sofrimento. O sangue do Cordeiro por nós pagou o preço. Deixa de ser mole, endureça como a rocha. Assim o Papai querido te dará a tua vitória. Lembra de Jó, tudo que ele perdeu, mas as garras do inimigo não prevaleceu, pois a sua adoração estava alicerçada na rocha chamada palavra que vem salvar as almas. É, meu irmão, nunca desista dos teus caminhos, porque o Senhor é aquele que te guarda e ele está prestes a voltar. Lutas, angústias, dor e sofrimento, as lágrimas do Cordeiro por nós pagou o preço. O homem muito sofre pela dureza no coração, sem fé não paga preço, não tem consagração. Lutas, angústias, dor e sofrimento, as lágrimas do Cordeiro por nós pagou o preço. O homem muito sofre pela dureza no coração, sem fé não paga preço, não tem consagração. O homem muito sofre por ter perdido a fé, agindo como Pedro perante a Jesus de Nazaré. Sobre as águas ele vinha e todos se espantavam. Quem é aquele que está perto do barco? Não é assim que o homem está agindo. Na luta se desespera e esquece do Deus vivo. Homem de pouca fé, cadê a tua estrutura? Cadê a tua armadura que te faz ganhar a luta? Eu sei que não é fácil, pois eu vim do mundo louco, mas a glória do Senhor me fez um homem novo. Assim você também tem esse direito. Foi na cruz do Calvário que Jesus pagou o preço pela minha vida, foi muito humilhado. Como um bandido ele foi pregado. E você aí, no que está pensando? Pensando em parar e desistir do teu sonho? Nunca desista dos teus sonhos, porque os teus sonhos são sonhos de Deus. Vai em frente e acredite. Lutas, angústias, dor e sofrimento, as lágrimas do Cordeiro por nós pagou o preço. O homem muito sofre pela dureza do coração, sem fé não paga preço, não tem consagração. Lutas, angústias, dor e sofrimento, as lágrimas do Cordeiro por nós pagou o preço. O homem muito sofre pela dureza do coração, sem fé não paga preço, não tem consagração. Nossa luta em busca da felicidade aqui na terra, entre a disputa de pessoas que na vida tenta e dela eu quis. Em meio a tudo isso um certo destaque, cantando rap e protesto pelas filas da cidade. Felicidade momentânea sempre tem um fim, viver na ilusão que não era pra mim. Mas sei que vários só queria, mas quem sabe é Deus. Feliz com a informação, o 3R morreu. Por favor, perdoe os ímpios que fogem da sua palavra, como eu, aprisionado no mundo das sete pragas, na luta contra a razão, guiçando o coração do ser ambicioso que não busca compaixão. Não tô atrás de fama, só tento fazer o certo, o que gosto. Quero Messias nos incorretos, falta ajuda, estima, esperando a segunda vinda, lutando pra no coração entrar palavras da Bíblia. Aí, Cristiano, obrigado pelo convite. Se for por Deus, pode me convidar, que eu tô sempre contigo. Lutas, angústias, dor e sofrimento, as lágrimas do Cordeiro.